Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. O Seixal Saudável debruça-se hoje sobre a asma. Para falar sobre esta doença crónica, temos em estúdio a médica pneumologista do agrupamento dos Centros de Saúde Seixal Sesimbra, Clara Barroso. As perguntas são feitas por Sofia Loção, do gabinete Seixal Saudável. A asma afeta mais de 600 mil pessoas em Portugal. O que é a asma? A asma é, de facto, uma doença inflamatória crónica das vias aéreas, que se traduz por uma obstrução brônquica reversível, espontaneamente ou sob terapêutica. Na definição da asma, cabem os sintomas que ela apresenta. No fundo, vamos já, se calhar, avançar um bocadinho no que me iria perguntar a seguir. Quais são os sintomas da asma? A asma são episódios recorrentes de pieira, dispneia, aperto torácico, uma tosse noturna ou, por vezes, matinal. Estes sintomas, posso-lhe adiantar também mais, por vezes, têm um agravamento noturno, como eu já disse. Às vezes, há um agravamento sazonal, quando é a asma dos pólenes. E melhoram normalmente com a medicação antiasmática. O que pode provocar ou agravar a asma? Vários fatores podem agravar ou provocar a asma. Os mais conhecidos, os mais falados, são os ácaros do pó da casa, os pólenes, como já disse, ao fazer a referência à asma sazonal, o fumo do tabaco. Não podemos esquecer o fumo do tabaco. Está provado que as mães que fumaram durante a gravidez ou tanto quando na idade latente do seu filho, há mais probabilidade da criança desenvolver patologia respiratória na infância. Mais fatores de agravamento. Temos as infecções virais, por exemplo, que agravam a asma, os bolores, os aerossóis químicos. E como é que podemos identificar uma crise de asma? A asma identifica-se desde que esteja presente um daqueles sintomas que eu referi. Temos uma crise de asma, se houver um agravamento destes sintomas. Ora, recapitulando, se temos uma pessoa que tem uma tosse noturna, que tem os ditos episódios, vai ter a tal pieira, dispneia, a sensação de aperto torácico, e se estes sintomas se agravam, podemos dizer que estamos perante uma crise de asma. Há, contudo, vários graus, vamos lá, de crises de asma. Há as ligeiras, as moderadas, as graves e com iminência de paragem respiratória. Uma crise ligeira, o nosso doente poderá controlar em casa. As outras crises, moderadas, graves e paragem respiratória iminente, são de recorrer ao médico, ou ao serviço, ou ao SAP, ou vulgar SAP, ou até, quando a crise é demasiado grave, se calhar diretamente ao hospital. Qual é o tratamento? A terapêutica ideal para a asma é a terapêutica inalatória. É os ditos aerossóis, inaladores pressurizados, as vulgares bombas, que a população refere. E há que desmistificar, de facto, o perigo das ditas bombas. As bombas feitas na prescrição de vida não causam efeitos secundários de maior. A terapêutica inalatória é, de facto, a mais adequada ao tratamento da asma. E porquê? Porque vai atuar diretamente onde se pretende, exatamente nas vias aéreas. Tem uma forma de ação rápida e tem menos efeitos acessórios. Portanto, é a via ideal para a terapêutica da asma. Depois, outra ideia que existe no nosso povo, na nossa população, nos nossos doentes asmáticos, ainda existe muito, infelizmente, é o doente que faz uma monoterapia com um beta-2 agonista de ação rápida. E interessante será o salbutamol, por exemplo, passa publicidade, o vulgar Ventilan, e isto é altamente errado, porque só se deve fazer uma terapêutica com o beta-2 agonista de curta ação se estivermos perante uma asma intermitente. Portanto, o que é uma asma intermitente? A asma intermitente é uma asma que tem sintomas menos de uma vez por semana, ou então menos ou até duas vezes por mês, acordares noturnos com os sintomas. E só nestas circunstâncias é que deve ser feita uma terapêutica de monoterapia com o beta-2 agonista de ação curta, ou seja, com o vulgar Ventilan, por exemplo. Este beta-2 agonista de ação curta só vai ser utilizado depois em terapêutica de alívio. Porque, fora disso, todos os graus de asma mais graves, portanto, resta dizer também que esta asma intermitente, o doente está livre de sintomas, fora do período que eu referi, portanto, os sintomas inferiores a uma vez por semana, ou então com despertares noturnos inferiores ou iguais a duas vezes por mês, portanto, sempre que existem sintomas mais frequentes do que eu citei, temos uma asma mais grave. E, nesse caso, temos que fazer uma terapêutica de associação. E isto que fique bem claro e definido, que os nossos doentes aparecem frequentemente a fazer o seu beta 2 de ação curta na consulta, na minha consulta, na consulta do Clínico de Medicina Geral e Familiar, nos serviços de urgência, e que isto fique bem claro. Em todas as outras armas mais graves, nas persistentes, ligeiras, moderadas, graves e muito graves, há que estabelecer um plano terapêutico que normalmente passa por mais que dois fármacos. E passa, nessas fases, essencialmente, por um corticoide inalado. Portanto, os corticoides inalados são a terapêutica anti-inflamatória de primeira linha na asma. Portanto, há que desmistificar, de facto, a questão dos aerossóis, porque é a via ideal, e, por outro lado, há que chamar a atenção às pessoas que fazer só o beta-2 agonista de ação curta como terapêutica única está errado, só na dita asma intermitente. Nos outros, há que ter uma medicação de manutenção bem estabelecida pelo seu médico, e o beta-2 agonista de ação curta só vai ser uma terapêutica de alívio, SOS, chamemos-lhe assim. O custo para controlar uma asma brônquica, o custo social e pessoal, é grande. De qualquer modo, vale a pena investirmos num correto controle terapêutico da asma, porque, apesar de tudo, será inferior aos custos feitos se a doença não for controlada, nomeadamente com internamentos hospitalares, absentismo escolar e laboral. Portanto, acho que há que estabelecer uma parceria cerrada entre o médico, o doente e os familiares, nomeadamente no evitar dos fatores de risco, para que a asma permaneça controlada devidamente. Tratamentos ideais para a asma, uma doença que afeta mais de 600 mil portugueses. Proteção social é o próximo tema do Seixal Saudável, que está aberto a sugestões dos munícipes através do e-mail seixal.saudável@cm-seixal.pt. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.